Amigos, bem-vindos a mais um Obrigado Internet, o podcast semanal da cultura online e afins. Eu sou o... Pá, pessoal, eu sou Pedro Paulo, na verdade, não sou o Fernando Alvim e estou com o Nuno Dias. Olá, pessoal. E temos também cá um convidado, já o apresentamos, mas temos que contar-vos uma coisa. Cristina Ferreira. Temos uma história bastante triste. Uma história quase trágica. O Alvim não vai continuar a fazer o podcast, ele saiu. Sei que alguns de vocês vão ficar tristes, mas pá, isto vai continuar, seja em nossa casa, seja na Antena 3, seja onde quer que for. Isto, a vida é para a frente, não é, pessoal? Amigões, vamos curtir a vida? Vamos curtir a vida, Pedro Paulo. Pronto, e hoje quem é que temos cá? Hoje temos um garoto. Temos um rapaz. Era garoto, agora já não é, agora já é um homem. Temos um rapaz. Caitlin. Que se tornou uma sensação na cultura de internet em 2011. Uau, com o seu vídeo Sporting I Used to Know. 2012. Exato. Sim, pois. Ficámos em sétimo. Sim, fechado. Mas tu és mesmo sportinguista? Sou mesmo sportinguista. Yeah, ele é sportinguista. É uma paródia, né? Esta música dá para todos os anos, não é? Sim. Menos este ano. Este ano foi melhor. Foi melhor. Até... Que era uma paródia ao tema de Gotti. É. De Gautier. Portanto, o teu vídeo atualmente tem mais de 3.6 milhões de views. É possível que sim. Eu acredito que ele não vai ver todos. E estamos a falar de um jovem que tem mais de 100 mil fãs na página do Facebook. Portanto, nós também convidamos para... Foram comprados. São 5 mil. Eu gostava de saber como é que isso funciona, como é que se compram fãs. Obrigam crianças da Indonésia a subscrever, não, mas a pôr gosto. Aquelas contas falsas que te adicionam, por exemplo, de vez em quando. É um youtuber. Não, a mim às vezes adicionam-me contas sem tipo 10 amigos. 10 amigos só. Tipo, esquecemos da... Pessoas que não têm fãs. São os 10 mais. Pois, ok. Ele, para além disso, ter 11 mil fãs no Facebook, também é embaixador da Nós, é youtuber, apresentou o CC All Stars e desde fevereiro anima a RFM pelo Café da Manhã. É o Diogo Sena! É uma conversa boa onda! É uma conversa boa onda! É tanto uma conversa boa onda! É mesmo uma conversa boa onda! Olá, malta! Ei, que incrível! Vamos fingir que eu agora... Ah, olá, malta! Tá finalmente bem? Chegou! Epá, já não te vi há muito tempo, Diogo! É verdade, há uns dias! Já, uns dias! Conheci-o no Rock in Rio! E tivemos a dançar Ivete Sangalo, foi A dançar porquê? Ivete Sangalo. Eu nem quero saber porque é que vocês tiveram a dançar Porquê não? Isso não se pergunta. Porquê não? Essa é a pergunta exata. Quantas coisas? Porque nos divertimos, estás a ver? Mesmo que não seja a nossa música preferida, nós conseguimos divertir-nos. Qual foi a vossa comida preferida no Rock in Rio? Não comi muita, por acaso. Só comi no primeiro dia que estive lá. Gelados, Magno. Gelados. Nós tínhamos gelados grátis na banca da RFM, da Renascença. Não sei se posso dizer isto. Do grupo RFM. Podes dizer que este programa está a ser gravado em casa agora. Mas tínhamos muitos gelados, então eu comia para aí 4 por dia no Rock in Rio. Muito interessante. É, de facto, um gordachudo da treta. Mas dá para alimentar os gelados. Eles podiam fazer gelados salgados também. Género. Comes a comida em gelados. Gelados de pistache. Temos aqui um modelo de negócio e podemos mudar o Portugal, meu. Mas pronto, a minha comida foi gelada e a tua, Pedro. Gostaria de saber. Eu cheguei a comer um durão à portuguesa, mas era um bocadinho vazio. Um durão à portuguesa? Um durão é tipo kebab, mas enrolado, sabes? Sei. Eu preciso de um durão. Eu também preciso. Comeste um durão. E eu, ok. É aquele prato tipo que eu não sei. Em vez de comeres um guardanapo, comes a torta, sabes? Mas eu tenho uma cena de kebabs ao pé da minha faculdade, portanto eu sei exatamente o que é um durão. Sabes que no meu bairro há em todos os lados um sítio de kebab. Conta-nos lá. E tu já andas na faculdade? Já tens idade para andar na faculdade? Eu tenho deixado de crescer o bigode. Tens 20 anos, eu lembro quando tu apareceste e tinhas 17 anos. Eu lembro quando tu apareceste também. Eu também me lembro. Porquê? Eu... Porque eu ainda me lembro das coisas que aconteceram há 3 a 4 anos, para ti já claro são assim mais sim vagas. Estás a estudar o quê agora? Eu estou a estudar Comunicação Social e pretendo o desemprego a seguir ao curso, portanto é isso que eu quero. Estamos todos para o mesmo, não é? E como é que aos 17 anos te lembraste de começar a fazer vídeos? Tinhas uma câmera? Eu sou muito, muito antissocial, então pá, costumava. Obrigado. Eu costumava filmar-me a fazer coisas nu, vestido, seja okay o que for. Masturbavas-te e viavas bastante para jovens. Os jovens masturbam-se muito, no geral. Tipo. Pá, 5 vezes por dia é o normal. Até não ficar cego. Ninguém da tua família dizia que podias ficar cego. Não, por acaso não falamos muito disso. Mas até ficar. Olha, masturbei umas 5 vezes e a tua mãe? Mãe, 5 vezes é normal. Tens a possibilidade de ficar cego, filhote. E tu? Era boa. Era mas boa, não, isso não deve fazer. Senão não, mas é não via durido nada agora. Até ficar durido já é um bocado chato. Mas quantas lá então gravavas-te pronto bastante? Não, epá, eu tinha uns amigos meus que disseram: ah, porque não fazes vídeos para o YouTube? Eu gostava muito de ver o YouTube. Então comecei a decidi gravar-me. Comecei a falar, sim, experimentei a falar de coisas para a câmara. Editei, que eu na altura não sabia editar, e meti na net. Teve piada para os meus amigos e depois pensei em fazer coisas mais fixes e tal. E pronto, depois cheguei ao vídeo do Sporting e a partir daí mais ninguém conhece por mais como nada. É que fez isso? Já conhecias alguém que fazia música ou assim? Como é que surgiu a... Tu tocas, não é? Que eu já te vi no vídeo de piano, ou é o teu irmão, uma cena assim. Ah, mais ou menos. Não, a minha irmã tu toca tocas bastante bem. Ele já disse que tocava há um bocado. Há um vídeo que tem alguém lá tocar piano, que pelo menos. Acho que não é nesse acho vídeo, é noutro vídeo qualquer. Eu toco mais ou menos, eu vejo na net e meto-me ali a inventar. Mas a minha irmã é que tem mesmo... Autodidata? Pode-se dizer que sim. Uau, temos um jovem autodidata. Temos um jovem autodidata. Quando tu sabes tocar Nickelback e Bieber, é porque és um jovem autodidata. Eu tive um ano, há uns dias. Mas sabes tocar as músicas sempre interessam. Tirei uma foto com o póster da tour dos Nickelback. Achei por bem tirar uma foto. Fantástico. Pronto, e esta informação desnecessária já foi limitada. Com papel impresso com o Nickelback. Mas pronto, é isso. É isso. Comecei a fazer e pronto, muito simples, foi fazer as coisas e depois de repente meti no meu Facebook pessoal, meti e portanto injetei. Meter. Adorei a forma como tu disseste que meteste e fizeste aquele gesto. Com o gesto de, ok, mas pronto, pus no meu Facebook pessoal e o pessoal sim foi partilhando, chegou às páginas do Benfica, aquelas páginas de apoio, não gostei nada, mas desde que tenha views, estou a brincar isto. Os vídeos no Facebook já dão mais views que no YouTube, hoje em dia, só que não dão tanto dinheiro, não é? Zero dinheiro. Esse é que é o problema. Pá, o pessoal, estou rico. Só se eles começassem a dar dinheiro às pessoas, toda a gente mudava para o Facebook, de certeza. Não, o Facebook tem views absolutamente inflacionadas. Sim. Mas quem é youtuber normalmente tem boas views no YouTube. Tenho amigos meus, amigos, colegas de trabalho do YouTube. Não arranjaste amigos? Não, eu não sou desses. Não sei. Ninguém precisa. Ai, que portanto... Não. Dizes agora que estás a brincar. Eu vi o teu vídeo do Trap Pimba, portanto eu acho que já tens amigos, certeza. Não, eles. O Nerb e tal. Essa malta vai toda sair para as discotecas enquanto eu durmo, porque eu acordo às 5 da manhã para ir fazer o café da manhã. Enfim, eles são muito. E consegues conciliar? Sim, isso porque. Com a faculdade? Sim, é bué cedo, não é? É bué da cedo, todos os dias é bué da cedo. Tipo, os primeiros 3 dias foram bué fixe. Ai, tal, bué divertido. Depois, a partir do quarto, isto vai ser assim todos os dias. E não estava à espera. Para quem não sabe, o Diogo, foi em fevereiro, foi, né? Ficaste com a cadeira de... Como é que se chamava? A cadeira da Mariana Alvim. Exato, entraste, portanto, tipo, quase num... Eu fiquei com a cadeira do Fernando Alvim sempre, hoje, portanto. Um jogo... não pode dizer esse nome. Ah, pois é, desculpa. Portanto, fizeste um jogo sem fronteiras na RFM, conta-nos lá. Sim, como é que foi essa experiência? Eu sobrenei o pessoal da RFM e entrei. Foram fases, fui passando. Eu entrei lá no casting e tal, não estava à espera de passar. Quer dizer, estava à espera de passar aquela fase, não era assim muito complicado, mas depois ir até às fases finais foi uma coisa absolutamente espetacular. Eu nunca me inscrevo em castings, eu sou bastante, como já disse, antissocial. Sim. Já tive convites de castings para ator, mas eu sou uma bosta. Então, parvoíce. E como é que é estar num programa com o maior sucesso da rádio portuguesa da manhã, pelo menos? Porque claro, sim, outro era o Alvin. O primeiro, claramente. É fantástico, é fantástico. Por vezes fico um bocado... aterrei um bocado ali. Sim. Aterrei com 21 anos a aterrar... Quer dizer, 20... Não. 21. Sim, com 21 anos a aterrar ali naquele estúdio e tudo mais. É um bocado overwhelming. Começo já a falar inglês, sou bem internacional. mas foi muito aterrador. Mas vou me encaixando. Já devias ter pessoas que te reconheciam, mas agora por estar no café da manhã já tens pessoas. Sim, já tenho. Velhinhos. Pá, eu posso contar a minha história do Rock in Rio, que o Diogo tinha de minuto a minuto estar a tirar selfie com alguém no Rock in Rio, mas também é um ambiente mais concentrado. Foi o pai três. Tu é que estavas bêbado. Três miúdas? Tu é que estavas bêbado. Foram... Três miúdas de 13 anos. Normalmente mais pessoas. São as melhores. As melhores são as mães. Mas de facto eu tenho seguidores, normalmente são de idades compreendidas entre 13 e 19 anos, o normal. 19 já é puxado demais. E depois as mães agora reconhecem-me da rádio. Portanto, I got the best of both worlds. E pronto, e é não isso. É bissexual. Não pode ser legal. Se imagina. Com quantas miúdas é que tu já se afaste? À custa disto. Depende. Ele gosta de pensar, se calhar, que é pelos looks. Ou rapazes, não eu sei. Eu gosto de pensar que é exatamente pelos looks. E sim, rapazes para aí dois. Cá estamos nós, não é? Não, mas normalmente não é bem pelos vídeos. Acho eu. mas acho que nenhuma até agora pelos vídeos. Talvez tenha influenciado, não é? Sim. Eu sou aqueles ricos que sabes têm que aquilo, gajas à pala. Sejas homem ou mulher, a fama tem uma aura que não percebo nas pessoas, que é tipo, parece que não, as há qualquer coisa mais que... interessante, sabes? Parece que de repente já não têm sida, então é fixe. Parece que de repente já não és um geek de merda e é tipo um gajo que é bem interessante, sabes? És fixe por seres famoso. Sim, claro, mas não faz sentido. Mas não és, não é? Tipo, não, mas é assim, e vocês também já sacaram algumas? Não. Tu és famoso só por ser famoso, sabes? Estou-me a rir. Claro. É tipo, eu posso continuar a dizer que estou-me a rir. És fixe só por ser famoso. Eu posso continuar a dizer que estou-me a rir. Para mim, para dizer o programa todo, vai ser aqui uma cena experimental avant-garde. Estou-me a rir. Eu estou-me a rir. Mas sabes que isso de as groupies, isso existe muito no YouTube. Claro, não é? Há boa gente, YouTube, em tudo sim, onde em tudo. Há pessoas que gostam. Sim, aquele o empregado de mesa, aquele mais requisitado, esse gajo tem umas groupies. Tem salmão, mas... Eu adoro empregados de mesa. Os meus empregados de mesa, tu és o melhor, claro. Ok? Portanto... mas tem sempre, há muitos youtubers com muitas groupies. Tem que salientar esse facto. Eu não sou um desses. Posso vir a ser. Agora, tive uma ideia. Ninguém se lembrou desta, olha. O pessoal está todo Masterchef e não sei o quê e não fazem um programa de empregados de mesa. É isso. Estás a ver? Aí é que os empregados de mesa podem ter groupies. Vamos fazer com que isto aconteça. Bora fazer aqui um suspense. E aqui está o Fernando. O Fernando deixou cair o tabuleiro. Epá, de facto, eu deixei cair o tabuleiro. Foi uma coisa que não estava à espera, mas o vinho é escorregadio, então, olha, é uma coisa que, olha, acontece. Tens rapaz para vozes. Olha, eu queria fazer dobragens na vida. E depois... MediaMarkt! Epá, depois corta para ele a falar. Epá, este cozinheiro é mesmo tramado, pá. Este cozinheiro tem que se mesmo levar as coisas logo, a horas e não sei o quê. Esse gajo é claramente o gordo do empregado mesmo. Que vocês olharam para mim? Olha, uma coisa que eu queria perguntar. Diz... Isto é um mimo do princípio. Quem é que eu vos arranjo gajas underage? Não, preciso, obrigado. Quer dizer, depende. Eu preciso de me responder a esta pergunta, que é... Sou hetero. Tu já cresceste bastante e estavas numa fase de muita mudança desde o princípio do vídeo. Reparem que eu estou... Esta pergunta é séria. Como é que tu vês os teus vídeos antigos hoje em dia? O que é que tu pensas dele? Porque já mudaste muito desde então, estás a ver? É numa fase de mudanças, de adolescência até agora, não é? Estamos num tom sério, ok? É, curtiste? Não, curtiste. É fixe tentar perceber, porque, pronto, a geração de youtubers normalmente, dos vlogs... Também pode ser assim, como é que foi para ti mudar? É uma cena que estou... Curtiste? Curtiste? Foi louco! Os assuntos são assim mais... Mas tu dizes vlogs? Eu disse vlogs. Não, não é? Vlogs. Há pessoas que dizem vlogs e eu digo vlogs. Vlogs. Ou vlog também. Dizem um vlog. Vlog. Lembra que eu sou velho, eu tenho 32 anos. 32 anos. Estou quase com 32, estás aí com 32. Quase com 32. Não, mas um vlog. Um vlog. Eu olho para esses vídeos. Como é que foi a tua evolução? Como é que tu explicas a tua evolução? Não, como é que tu vês os teus vídeos de início? Eu acho que isto parece uma cena muito séria. Sim. Mas é tudo parvoíce. Os meus vídeos, sou eu que peguei na câmera que o meu pai tinha, que fazia um barulho tipo tzzz, enquanto eu falava, e gravei, foi fixe. E agora vejo que, à medida que o tempo avança, tens o YouTube também avançou, claro, e evoluiu, então tens que ter meios e a tua técnica, super, não é, espetaculares. Não, isso é estúpido. Pelo menos a cena de edição. Nós, youtubers, não temos talento. Pelo menos a cena de edição melhoraste, não é? Tipo, no início não devias ser tão bom a editar, claro, como agora. Claro, claro. Sim, vai sempre melhorando um pouco. E hoje em dia, para conseguires, tipo, conseguires views, tens de ter muita qualidade de vídeo, de som, tens de ser quase semi-profissional na cena toda, ou quase mesmo profissional. As marcas também estão a aderir ao YouTube, está tudo no YouTube, estão a sair da televisão. Sim. É o fim do mundo! No YouTube, no Instagram, essas... O Instagram está tudo a virar para... Tudo menos nos podcasts. Os podcasts ninguém quer saber. Os podcasts não está... Ninguém... Só... Pois, sabes que é muito complicado. Unes. Ouve, eu sei que... Mas agora podíamos convidar o Unes, já não temos o Alvin, não é? Não é, é pode, mas aquilo é mais em vídeo também, que ele também tem. Sim, vídeo. Pois, não é? Isso é que ganha. Nós devíamos arranjar duas câmaras e... E duas gajas também. Duas iPhones dourados. Qualquer dia vamos a todas as portas, todas as televisões, para ver se alguém nos aceita para fazer um programa ou assim. Vocês não fazem YouTube? Vocês não fazem YouTube? Não, mas podíamos fazer. Podiam fazer. Podíamos. Ora, aí está, vocês têm de arranjar uma grande câmara e um grande microfone. Também. Eu tenho uma grande câmara, tenho um grande microfone, só que não tenho, se calhar, conversa para garotos de 13 a 19 anos. É uma coisa, não, é porque tens razão, mas sabes, tens razão. Não, porque pessoal, é o maior mercado cá no YouTube, não é? O YouTube é mais para pessoal jovem, tipo putos. Não é putos, mas pessoal adolescente. E o YouTube e o Facebook é mesmo para pessoal tipo, que tem pressa, tem tipo trabalho, tem boas cenas para fazer e quer ver um vídeo instantâneo. Então vê no Facebook. Aproveita. E quem é que tu recomendas assim desta nova geração de youtubers? Eu próprio. Sim, eu sou mesmo muito bom, eu tenho 30 e tal vídeos em 4 anos. 30 e... Só tens 30 e tal vídeos? Estou a falar a sério. Estou a falar a sério. O quê? 30 e tal vídeos dá para, ter, para atingir o que tu chegaste, onde tu chegaste? É, eu vim de comboio. Não, eu não atingi. Veio de comboio. Não é. Eu vim de comboio. Só 30 vídeos, mas... Não, tenho 36 por aí. Vou fazer um vídeo e falar assim. Pessoal, como é que é? Pessoal, estão aqui a jogar PlayStation. Gosto bem de Minecraft. Eu vou arranjar um fato. Isso é o Feromonas. O Feromonas. Muito conhecido. Como é que é, pessoal? Não, vou dizer. Já fiz bem uma vez. Não, eu tenho a imitação perfeita. Pois, que é o Feromonas. É tipo uma cena assim. Ele é muito bacana. Eu sei, não estou a pôr em causa. Fixe. Não, ele às vezes fica tipo, não gosto. Não, mas não gosto. Mas para eu recomendar, pessoal, olha, há um gajo, já veio cá, o Miguel Luz. Já veio cá. Não há como não recomendar esse gajo. Trabalha muito em Tijuana. Olha a setora. Mas tens, epá, tens pessoal, tens tipo o Ricardo Cardoso, que faz muitas entrevistas a pessoal, tipo, tem um exemplo de mais vídeo. Sério este? Mais sério? Não, super espetacularmente engraçado. Ele faz entrevistas, por exemplo, foi ao estádio do Sporting perguntar, então e a nova contratação Hitler? E as pessoas dizem, gosto bastante. Ele faz cenas muito fixe, Ricardo Cardoso, Miguel Luz, o próprio NERP, não faz muitos vídeos, mas é sempre fixe. Fez agora um recentemente, fez não um é? Recentemente. A mostrar os estereótipos todos do YouTube. E depois há um moço do Cabresto, também é muito conhecido. Sim. Agora. E pronto, mais malta com guitos. Depois o pessoal vai ficar chateado. Ei, não falaste de mim? Tinhas, tenho que mencionar toda a gente. Tinhas referências? Como milhões de pessoas ouvem isto? Tinha. Referências. Apá, eu internacionalmente tens referências como o Niga Higa. Niga Higa. É o Niga Higa. Tens também o Mystery Guitar Man, que faz uns vídeos bem bons. Epá, mas também tens muito gaming. O gaming no YouTube é uma cena avassaladora. Tu gostas ou achas assim um bocado aborrecido? Eu acho um bocado aborrecido. Se vir vídeos de gaming, talvez FIFA, curto bem de futebol. Eu, por exemplo, já fiz vídeos de FIFA. Eu fui fazer um artigo sobre o... Jogar FIFA. Adoro jogar FIFA. É o único jogo que eu consigo jogar para PlayStation. Exatamente. Para... Eu joguei, é Man, tipo o único. Eu cheguei a jogar para PC o Call of Duty. Mas isso não é bem um jogo que se mas tipo, quando era para assim, PC... Mas só isso, a teoria de um amigo meu, e que eu concordo, é... FIFA não é bem um videojogo, estás a ver? É estás a jogar futebol, meu, não é estás tipo um videojogo. É tipo, geralmente as pessoas que gostam do FIFA só gostam do FIFA, sabes? Exato. Estás a ver? É tipo, não gostam de videojogos, gostam do FIFA. Eu gosto também da NBA. Não sei se pronto. É bom também. Eu fui àquela cena do Feromonas que houve um conflito, não é? Entre duas equipas, ele e o Rico Fazeres, da idade incógnita. Exato. E eu apresentei. E ele apresentou, exatamente. Foi a primeira vez que o vi na vida. Não foi nada, já tinha visto os vídeos. E estava muito atraente. Obrigado, não tens de mencionar. E... já não é o que é que ia dizer sobre isto. Feromonas! E curtiste? Não, estava a dizer, eu estive a ver, antes estive a ver os vídeos do Feromonas, sim, e ele é bastante interessante. Os vídeos não são só vídeos sobre, tem vídeos também sobre Minecraft, mas ele joga jogos assim super abstratos. Sim, sim, sim. Não, cena, jogos mesmo, tu descobres com cada cena. O pessoal tem normalmente um estigma. Jogos de indies e coisas assim. Sim, sim, sim. O pessoal normalmente tem um estigma com os gamers e tal. Ah, são gamers. Não, tipo, eles trabalham. Já tivemos a malta. CPO, não era? Okay. Sim, também já tivemos assim. Porque apresentou contigo, sim, sim. Exatamente. Exatamente. Já me estavas a dizer. Yeah. Catarina apresentou gamers, contigo. Normalmente os gamers trabalham imenso. Eu te conheço um que faz 10 vídeos por dia. Pronto. Por dia, man. É mais ninguém views, faz... não é? Yeah, é mais views. Mas eles trabalham bem. Estás a culpá-lo por trabalhar muito, né? Tipo... não é? Não, estou a elogiá-lo. Os gajos são bem. São interessantes. A vida dele deve ser filmar, sim, editar. Sim, sim, sim. Eu estive agora com gamers. Uma cena chamada You Battle, a cena estamos a falar. Sim, mas agora vamos fazer para o YouTube e tentar vender isto à televisão, logo sei. Mas estive agora com gamers e fui levar um à estação do metro, que eu não vou levá-los a casa. Eu fui levá-los à estação do metro. Se não é estranho. Se não, temos de dar um beijinho. Eu não tens de fazer aquela conversa. Lá, até que tu gostas. E ele disse: achas que dá para pôr? E sabes o que é que ele disse? Epá, fomos gravar uma cena de 3 horas. E ele disse: epá, hoje foi um dia desperdiçado. Porque ele tinha de gravar um vídeo para o YouTube. Ou seja, eles vivem passou, para o YouTube. Então, mas é isso que lhes dá o ordenado deles, eu percebo, não é? Que sim. É tentar chegar. Porque se tu não tens as visualizações suficientes assim, para poucos vídeos, tens de fazer muitos, não é? O rendimento não vai ser fixe. É quantidade sobre qualidade, se calhar, não é? Eu não gosto nada dessa cena, man. Porque depois tens de estar sempre a fazer vídeos à toa. Não sei, eu gosto de fazer tipo um em cada mês. É mais isso. Mas o segredo é ser constante. Sim, sim, mas isso é verdade, é a fórmula dos Foo Fighters. Claro! É verdade. Não sei bem. Não sei. É verdade, ele só diz que ele só tem fama porque durou há muito tempo. E grande dica. São propriamente a melhor banda de sempre. O segundo disco era bastante bom, o álbum de Everlong. Pronto, mas não foi no primeiro que começaste a gostar, tiveram que durar até ao segundo. O segundo, que é que queres? Mas o primeiro também não é mau. É. E o terceiro também não. E bora lá analisar álbuns. É pá, curti bem de... Qual é o teu artista preferido atualmente? Atualmente? Para tentar perceber o choque de realidade. LCD Sound System. Uau! Pronto, eu gosto. É das minhas bandas favoritas. Gosto bastante. Também. E agora, Vaccines Vão a Paredes. Uau! Não sei se posso mencionar estas coisas. Podes mencionar tudo o que tu quiseres. Ok, Vaccines... Podes dizer caralho. Não, desculpa, e posso dizer desculpa. Caralho? Pode. Já disseste. Ai, a minha mãe vai ouvir? Não, vai ser a única pessoa também, portanto. Um beijinho para a tua santa mãe. Vamos que nós também ouvimos depois. Este estivemos bem, Bom, real, este aqui não foi, não foi uma merda. O Diogo é indie rock. O Diogo é indie mais rocker. Mais ou menos, também sou mainstream. Estive a ouvir tipo Drake. Eu também gosto Drake de é fixe. Hoje em dia a cena indie é gostar assim de várias mainstream. Coisas do hip hop e não sei o quê, também do Airbnb, não é? Ir tenho... para a Vila Aberta. Eu disse Airbnb em vez de R&B. Mas eu tento sempre fazer com que as pessoas não saibam que eu estou a ouvir hip hop. Eu acho que uma pessoa de polo é, ou ouvir hip hop. Se tu curtes música, portanto, pode ser podes uma cena gostar de uma cena R&B ou uma cena indie rock ou metal. Tipo, eu curti bem de uma cena indie malhoa. DJ põe o som a dançar. Pá, o pessoal gozava comigo. É bué da estúpido. Eu acho que já não temos idade para estar a fingir que não gostamos das coisas, sabes? Ou estar a odiar só sobretudo por odiar. Sobretudo nós com 30 anos. Ou estar a odiar só por odiar, exatamente. Eu vou fingir que tenho 30 anos também. Pessoal, tenho ali os filhos em casa. Mas nós não temos. Pois vais perceber o quão deprimente é ter 30 anos. Sim, mas quando lá chegar. O nosso antigo companheiro de podcast também tinha 42 e também não tinha filhos, por isso. Pronto, exatamente, podes continuar a sentir. Um abraço para ele. Podia. Um abraço para ele. Eu trabalhei num call center aos 21 anos e havia colegas meus com mais novos que eu que já tinham 2 filhos. Porquê? Portanto... Eles querem, tipo, eu não sei, ter um filho agora, acho que é tipo... É fechar logo a conta. Poder a minha vida. Teres um filho com 21 anos na nossa altura, do que na altura... Sim, agora já é um bocado diferente. Porque... Sim, nós agora temos estágios não remunerados. E mesmo quando há 10 anos, 10 anos atrás, as gerações estão a mudar muito. Estás a ver? As pessoas estão a mudar muito e sente-se agora tem-se filhos aos 40. Há pessoas mais velhas a ser à noite. Eu não. Eu não vou ter, de certeza. Eu posso ajudar a ter. Estás numa fase... Vais meter. Vou tentar colocar Penny's Jokes. Penny Jokes. High five, man. Estamos a fazer um high five. Tivemos a dar para só bens. E agora vou limpar a mão. Vamos para o futuro. Eu não gosto nada de falar de mim, pá. Eu quero saber a vossa vida. Como é que tu planos para o futuro, Nuno? Olha, eu por acaso não sei, eu vou para a Primavera Sound daqui. Também vou. Também vamos todos. Brian Wilson. Zona VIP. Isso é que eu não posso. Eu não posso, estou a trabalhar. Tu és embaixador de nós, tu consegues. Eu sou da nós, por acaso consigo VIP. Não consegues arranjar. Temos rições, Ale. Nós somos VIPs também. São VIPs? Pá, então já não me sinto especial. Já não me sinto especial. Mas olha, vai Brian Wilson, tu é excited. Eu quero ver bastante moderado. Epá, isso é que já estás num índice supremo. Não, é cena de eletrónica do aparato com modo selector. Epá, apetece-me ver. Pronto. Pronto, já estás num índice super. Sabes super. Que ele trabalha numa distribuidora de discos. Na... E tem para aí 20 artistas lá. Tens Adele. Biebers. Não, o nosso maior artista é Adele. Adele. Não conheço. Não. E depois, no Primavera Santo, temos Julie Holter. Estás a promover aqui. Claro que estou. Aproveita. Parky Courts. Claro. Titus Andrónicos, Dinosaur Jr. Pá, eu estou só mesmo excited para Brian Wilson. Dinosaur Jr. vai Drive ser Like tempo. Jehu. Eu tenho que descobrir. Drive Like Jehu é uma banda dos anos 80 de rock. É, bem conhecido. Ok. Para quem se gostas de Vaccines, se calhar os Vaccines gostam de Drive Like Jehu, não é? Não é cara de gozo, então. Tipo, não, é tu cara de confiante. Eu curti a cena. Mas imagina, se ele gosta de Vaccines. É verdade, é. Eu gosto bastante. Vaccines foram a minha vida durante 6 meses. Portanto, não foram bem a minha vida. Mas foram quase. Minha vida não são. A minha vida na sexta-feira foi ver Deftones. Portanto, eu sou um bocado. Ele foi a Londres ver Deftones. Não contaste ainda no podcast. Como é que foi ir a Londres ver Deftones? Foi uma experiência bastante fixe, tirando o facto de... E Nickelback. Nickelback era só esse tempo. Tirando o facto de que beber cerveja em Londres é bastante caro. É boi, é um pint... Um pint são 4 libras, que é extremamente estúpido. Mas foi fixe, estava o concerto esgotado, quase caía bastantes vezes, porque o chão estava bastante úmido. Mas foi giro. Só gajas... Nem por isso. Achas Deftones? Daquilo... As miúdas curtem é tipo, é generalizado. Há miúdas curtem, está tudo, estás bem? Sim. Curiosamente, estou à saída do Wembley e vou com o meu amigo português e o que é que nós ouvimos falar? Três portugueses, foda-se, caralho, tipo, não sei o que é, portanto. É tudo internacional agora. Se tu fores, se tu fores ali a Lisboa, baixa a Lisboeta, não há portugueses. Portanto, sim, eu moro na Graça, eu sei como estou lá perto. Eu moro em Alverca, nós temos portugueses lá. Tu és de Alverca? Ah, sim, sou da Alverca. Sou da Póvoa Santaria. Sim, tu já tinhas dito. Eu sou de Matosinhos, mas estou em Lisboa há 9 anos. Matosinhos! Buenos dias, Matosinhos! 7 anos. Bro, aqui, fuckers. Já pediste estar tá naturalizado aqui? Não estou naturalizado, já estou. Já vou atacar. Então, pessoal, vejo para os virais da semana. O que é que bateu, bué, esta semana? Mano. Que isto agora vai ser assim. Quando ser um alvinho, vai ser assim o tom. Se assim consegues angariar mais pessoal jovem. Então, pessoal. Então, esta semana temos posso um viral. Posso fazer a voz de Renato Alexandre? Esta semana vamos um viral. Erasmus Girls are the best in the world. A campanha de licor beirão à custa do Bruto Alves. Tu já viste isto? Já vi. O Alves foi expulso do amigável contra a Inglaterra por ter quase decapitado. Decepado. Então não é decapitado, não é a mesma coisa? Isto decepado, meu. Pronto. Foda-se, pá. Eu nem vou cortar isto. Com Bruno... caralho. Bruno Alves foi expulso do amigável contra a Inglaterra por ter quase decepado. Yes. O jogador inglês Harry Kane. O famoso licor nacional lançou ontem uma campanha online à volta deste lance, pois a quando a falta de Bruno Alves, a televisão gravou o painel de publicidade, porque estava por trás, blá blá blá. Yeah. E eles fizeram um anúncio que era basicamente um tipo a escrever uma carta a pedir desculpa ao Harry Kane e a oferecer uma garrafa. Portanto, é uma bela campanha. Foi bem feito. Parecia um gif. Os primeiros 30 segundos do vídeo são, é tipo o Bruno Alves a dar um kick durante, sei lá, dá tipo 5 kicks. É o mesmo kick. E agora mas vou é contar a minha experiência, porque estava em Londres a ver o jogo. Epá, e o pessoal todo do pub fica com a mão na cabeça. Oh, yeah, tipo, nice. Welcome, it's Portugal with Bruno Alves. Bruto Alves. Eu aconteceu-me aquela coisa que é tipo, tu não sabes o que é que está a passar e vês os memes e depois pensas assim, o que é que está a passar? Ah, tipo, okay. Só vi os memes assim. Num curso de futebol. No Reddit há uma futebol, cena. Imagina, eu curto com ele para o café ver os jogos. Nós íamos ver o Benfica e ele ficava assim. Yeah, man, tô curtindo, ficava bem, a ver tô os termosos, bem. Ficava a ver o teto. E depois era golo. E ele, golo! Sexto! Até parece que é assim. Yeah. Até parece que é assim. Eu fui ver o Bayern e fui a pessoa que gritou mais naquele estádio. Yeah. Fui eu. Bem, vamos para o próximo. Vamos para o próximo, que é o, se, que é o quê? É o momento proporcional, mas isto foi escrito é o momento antes. Quê? É o momento proporcional. Propúcio? É o momento proporcional. Já falámos duas vezes de pênis. Não, é o momento promocional. Isto era o momento promocional antes de sabermos que Fernando Alvim ainda estava connosco. Mas agora não sabemos se vamos... Se vai contar, vamos contar com ele. Portanto, vai acontecer no próximo dia 18, no maio. Ah, também diz 18, diz Vlog e 18. Enfim. Este puto está-me a roubar na cabeça, já isto. Peço imensa desculpa, estou aqui a tentar... Vai dias. Portanto, vai haver a festa, vai acontecer a festa portuguesa, uma festa que tem gajos famosos da música portuguesa no, do futuro. E vai estar lá o Rui Pregal da Cunha, dos Heróis do Mar, com o Pedro da Troia, dos Capitães da Areia, o Tomás Wallenstein, dos Capitão Fausto, Rui Miguel Abreu. E vai estar, infelizmente, Fernando Alvim, eu e Vasco Mendonça do Azar de Caralho, a comentar o jogo Portugal-Áustria. E depois também. Peraí, isto vai ser tipo aquelas bandas que não se dão e vão em carrinhas diferentes, não é? Exatamente. Isto vai ser tipo. Vai ser tipo um mini Santos Popular alternativo e vai acontecer no Maine. Podíamos dizer isto. Até continua lá a contar que eu estou à espera daí de ouvir o meu nome. Continua lá. É isso. Também vai existir um DJ set dos vossos amigos aqui de Pouco. E agora, tirando o PP que não foi convidado. Yeah, eu não vou passar som. A cena engraçada foi vocês ele passam isto. Som? É? O PP é muito bom DJ, mesmo. Eu passava música eletrónica. Epá, eu tenho que começar a fazer isto, tenho que começar a fazer umas bucks, um pilinho. Tens que fazer ou já a cena fazes? É que há pessoa... Eu não passo música, mas o melhor truque... se eu disser passo música em aniversários de 13 aos 14 ou 13 aos 18. O melhor truque é passar sendo famoso, é o que resulta melhor. É onde ganhas mais dinheiro. Não, é que eu não ganho quase nada. Se a Paris, Hilton, a Paris Hilton consegue e uma das Kardashians ia passar música. Portanto, eu também consigo. Mas primeiro, em qual Kardashian é que punhas? Eu tenho mamas. Diego, em qual Kardashian é que punhas? Eu punha, pá, eu estou indeciso entre a Kendall e a Kylie, mas Kylie, e tu, man? Mas isso, vocês estão a falar... Não, mas isso... Ele está a falar, tipo, das que têm 16 anos, caraças. É a minha idade. É quase. E tu, Pepe? A Kylie tem 18, acho eu. Mas e tu, a... Pepe? O Pepe vai ser politicamente correto, era como agora namora, e não vai dizer que... Agora? Não é de agora. Não, era agora. Eu já sei qual é Caitlyn Jenner. Claro que era nessa. Claro que era nessa. E o que mais vais o quê? Vais relatar o jogo? Vais fazer o quê? Vamos fazer comentários baseados na página do Azar de Caralho. Aquela comédia mordaz, não é? É uma comédia mordaz! Faz aí um comentário. Desculpa. Faz aí um comentário. Random. Queres que eu faça? Eliseu, chega. Epá, fantástico. É, de facto. Deixa o bolo, Eliseu! Isso é uma boa graça. Eliseu... Já chega. Está mais magro. É? E o Fábio Coentrão vai ser titular, não é? Não, foi, não é o Eliseu? Não foi convocado porque lesionou-se. Vamos ter mesmo. Foi o Rafael Guerreiro, o lateral esquerdo. Ah, o Rafael devia estar em vez do Eliseu. Eu também acho que sim, olha. Pá, choca aí, mano. Aí, o pessoal de outros clubes diferentes a entenderem-se e a resolverem os problemas que há de... No mundo, não é? No mundo. Olha, o Rafael Guerreiro é para ir para o Real Madrid ou Barcelona, claramente. Ou Dortmund. Dortmund. Não é, pronto. Pedro? Agora estamos a falar de futebol e pensar se a foi excluído. Eu e muita gente está a ouvir isto, não é? Pronto, desculpa. Vamos para o próximo, não é? Vamos para o próximo. O próximo, não sei se vocês viram também no Facebook. Isto é que acontece tudo no Facebook. Man. Os gajos são os bacanos. Olha, no Facebook houve um post do Jé Cid, que ele foi ao ACMTV agora. Estou só aqui a coçar, peraí. E foi explicar a polémica, não é? Sim, sim, sim. Ainda não vi esse vídeo. E eles usaram uma imagem que era ele a fazer assim... Que ele está a fazer o manguito. A fazer o manguito. Ele estava a se mexer, tipo, a fazer qualquer coisa. Mas ele foi explicar-se à CMTV? Sim. Pá, muito bom. Boa decisão. É um bom sítio para ir aproveitar, não é? Para ir espreitar. Yeah. Quase tão bom como a Sexy Hot. Eu sou desse. Não, não tenho. Tenho internet. Eu era do tempo do Vivir, do canal 26. Espera aí. Ui. Eu não sei. Vamos acabar primeiro os virais e depois já metemos conversa sobre ele ser novo, ok? Aí, lá. Há outro, que é o Lourenço e o Pedro, não sabem quem é o primeiro-ministro de Portugal. Quem é o Lourenço e o Pedro? É aquele canal bem famoso de namorados. Namorados homossexuais. Sim, sim. Sim, sim, já sei quem são. Já sabes então quem são? Então, na semana passada foram ao Casino de Estoril, tipo, ver uma peça que se chama Gangster na Broadway, e então tiraram uma foto com Gangster o antigo... Gangster na Broadway. Tiraram uma foto com quem? Contigo. O Passos Coelho, e disseram... Aquele que tu tens o vídeo contra ele, lembras-te? Passos Coelho! E sim, eu fiz uma música, tipo, eu com 17 anos já percebi a boa de política. Vamos ouvir um bocadinho, peraí. Yeah. Tu estás cego, pensas que vês, Os meus pais não vão ter mais o 13º mês. Cortar a educação, arruinar a formação. Levas a pátria à sua destruição. Todo o país consegue vê-lo. Todo o país menos tu. Passos coando, tu só nos queres roubar. És tu e aquele tirando Vitória Gaspar. Enfim, tudo o que nos resta é emigrar. Vocês não querem, vocês não querem saber. Gostavam de ficar no nosso país. Tem tudo o que cada um de nós sempre quis. Mas o governo não passa de um aprendiz. Vocês não querem, vocês não querem saber, não. Vocês não querem saber de nós. Tenho que admitir que era da mesma opinião. Eu também acho. Yeah, eu fui bué específico nas cenas que disse. Yeah, por acaso foi um bocado direto, é um bocado direto à e, música. Tentei. E o Lourenço e Pedro. Com a informação que tinha. E o Lourenço e Pedro disseram. Queres falar sobre o Lourenço e o Pedro? Yeah. Não. Eles convidaram-me uma vez para um vídeo. Para fazer o quê? Isto soa mal, não soa? Não soa porque. Que não, não era um vídeo a não, porque combater... eu não sou preconceituoso. Porque pois isso é. Não me soa mal. Eles, para ver. Eles era um vídeo para combater a homofobia. A homofobia e tudo mais. E eu disse: é pá, isso já vai muito em cima da hora. Pá. Pronto. Foi eles que disseram-me na véspera. Se é Alvin. Não é? Disse claro. Ontem que se despedia, não é? Mas o que é que eles fizeram agora? Eles não sabiam que não, era. Eles tiraram uma foto com o Pedro Passos Coelho no Casino de Estoril por causa de uma peça e disseram que e a legenda era o nosso primeiro-ministro é um membro da Sexy Family. E então, basicamente, aquilo tornou-se. Houve, eles só estão a dizer que são do PSD. O nosso primeiro-ministro. Eles não aceitam a vitória da Dona Costa. Os fãs alertaram-no rapidamente para. E revoltaram-se relativamente àquilo. E depois fizeram um vídeo a tentar explicar que estavam arrependidos. Ah, e ao pessoal, eu vou dizer, eu já sabia quem era. E tiveram 250 tal comentários e o vídeo acabou por ser apagado. A sério? Houve algumas páginas do Facebook da comunidade LGBT que não levaram bem a fotografia tirada com o ex-primeiro-ministro e relembraram... Geralmente a comunidade LGBT é mais de esquerda, não é? Que Pedro Passos Coelho votou contra a co-adoção de crianças. Porque então, mas os gajos são atrasados mentais. Desculpa lá. Eles... Já. Yeah. Eu acho que são... Não. São atrasados mentais, quem? O Lourenço e o Pedro. Então vão tirar uma foto com o gajo. Ah, claro que são. Não, é assim. Epá, o problema não é tirar uma foto com o gajo. O problema é... Que eles é... Que não, o que nosso... não vem a televisão. É sim, mas porquê? Ah, eles não estão a par. Não. Eu não percebo bem. Se eu tivesse uma causa, eu não ia tirar foto com quem não partilhava a minha causa. Claro, exatamente. Mas a questão da homossexualidade na direita, que há de certeza que há políticos de direita que são homossexuais. Não pode. Pronto. Ok. Tal como, no, por exemplo, naqueles filmes que retratam tipo, os princípios dos direitos homossexuais. O Harvey Milk. Sim, e outros que aparecem políticos que são e que estão a votar contra, sabes? Porque tem que fazer o pilim, não é? Tem que fazer o pilim. As associações surgiram-se porque Pedro Passos Coelho porque são de esquerda, não é? De casais, pois, mas eu fui muito agressivo. Eu disse, atrasados mentais. Não, não queria dizer isso. Eu sei, não, se tu defendes uma causa, vais tirar uma foto. Eles não estavam a par da cena, era? Eles dizem que não estavam a par. Mas pronto, que, então, olha, o problema acontece. Também é que grande contradição. Que grande contradição. Não é nada contra eles, mano. Um grande abraço para eles. Amanhã na internet vai... Não, não vai. Isto não tem assim tanto. Isto tem o quê? 3 mil? Tem, quase 4, não é? Tem quase 4. Eu ia dizer 3 mil milhões, estava à espera de 3 mil. Sabes que agora com o Fernando Alvim vamos aumentar. Vamos. Sim. Vamos que. Não, geralmente quando a pessoa mais famosa eu sai, as coisas ficam mais conhecidas. Sim, especialmente o nosso podcast. Né? Olha, eu partilho e juro que os meus fãs de 13 anos vão ouvir. Não, com o Miguel Luz. Com o Miguel Luz funcionou bem. Funcionou bem, sim. O gajo trabalha com safarda. É verdade. O gajo dá-lhe bem. E grava a maior parte dos vídeos na sala de aula. Yeah, bastante. Ele ainda está nessa cena, ele está no 12º. Ele está no 12º, É um garoto, tem 17, não é? Acho que já tem 18. Fez 18 este ano, acho eu. Ou não? Ele é daquelas pessoas que têm grandes possibilidades de ser algo mais, não é? Algo mais. E eu também, obrigado. Obrigado por teres esquecido do nosso convidado. Não, na boa. Não, porque apareceu. Geralmente nos programas toda a gente finge que não tem ego, não é? É uma cena bem engraçada. Finge que não é. Nós só temos pessoas para lhes encher o ego, é? Sim. Olha, eu adoro o teu trabalho. Também há este tipo de programas, também há este tipo de programas. Nós podíamos fazer um programa que era só lamber o cu, né? Tipo, olha, um programa chamado Lamber o Cu, era o melhor. Eu vou fazer. Olha, tens aquela cena que lambeu um gelado e aquele lambe o cu. Tem uma. Diogo. Gosto muito do teu cabelo e nós trouxemos-te aqui porque gostamos bastante de ti. Não, não somos. E estamos muito fixe. É ser amigo, não é? Nós isso no princípio do podcast, lembras? Eu tenho uma paródia para fazer. Há 48 episódios. Tínhamos aqui uma piada que era. 48, não é? Queríamos fazer um episódio que era só falar bem. Podemos tentar 2 minutos a falar bem. Isto é bem podre. Nós nunca falamos mal, mas. Olha, deixa-me mandar um abraço à primeira pessoa. Não, foi, não sei se foi a primeira na vida, mas foi a primeira em muito tempo, que veio dizer-me assim em Vila Aberta, neste fim de semana, disse-me assim: parabéns pelo teu trabalho. E deu-me passou bem. E eu não sei do que é que ela está a falar em particular, mas estou a tentar em todos, agradecer em todos os trabalhos que eu faço. Foram aqueles vídeos pornográficos que fizeste quando tinhas 22 anos, que foi sem querer, tipo, sim. Acontece. Precisavas de dinheiro na altura. E fazão na net. Yeah. Olha, com o vizinho, não é? Olha o que eu fiz agora. Desenhei um pênis no guião. Olha, e está muito bem desenhado, tem perspectiva. Pronto, olha. Diz-me uma coisa, tu tiveste IRC? IRC? O imposto? Ele não sabe o que é. O MIRC. Não sabes o que é o MIRC? Quê? Não sabes o que é? O que é MIRC? Ele bateu agora mesmo no fundo. Ele bateu. O que é que se passa? Não te lembras do que era o IRC? Mano, ainda havia uma pior. Não. O IRC? IRC, por exemplo. Nunca foste ao lésbicas? Atualmente falas no Facebook. Nós antigamente... Já me falaram disso, sim. Lá na RFM. na RFM disseram-me essa cena. Foi um gap. Não, exatamente. Disseram-me isso. O imposto? Tipo, fiquei bué à toa. E eles disseram, antigamente era pelo IRC, ou uma cena assim, uma espécie de MSN. Por exemplo, havia um canal que era lésbicas. Imagina, exatamente, era tipo MSN, só que falavas por grupos. Tinhas um hashtag, pois. Era Party People, bandas. Isso aqui, 1900 e... 90, para aí, 96 a 2000. Pronto, tal, eu nasci para aí, portanto... Desculpem, malta. Agora começaste a utilizar a internet pela primeira vez. Agora é que deu a luz. Para aí, em 2000 e qualquer coisa, 2003, 2004... Damn. Yeah. Man, ainda havia um pior, que já falámos aqui também, que é o Microsoft Chat. Que faziam tipo uma BD e tu falavas. Este era o melhor. What foi o primeiro fuck? Que eu utilizei na vida. Ah. Epá, pessoal, desculpem, eu não sabia estas, eu não sei estas coisas. Mas é fixe. Qual foi a tua primeira rede social? Que está para dizer. MSN. Não. Rede social tipo Fotologs. Ah, ok, rede social. MSN é mais uma cena de comunicação. Okay. Sim, é o que o mensageiro vai substituir. Wi-Fi. Eu tinha fotos de cabelo lá, foda-se. Sabe? Não é muito diferente do que tens agora. Eu agora tenho gel, é diferente. Sabes que eu agora não ligo ao meu cabelo. É uma fase. Aposto, não é? Tens, é uma aposto, fase. Aposto que tens mães que dizem: Diogo, você é muito sensual. O quê? Diogo, você é muito sensual. Muito obrigado, agradeço imenso o elogio. Belos olhos. Mães com belos olhos. RFM. Belo olhar. Estou a mexer na barriga. Não, mas foi i5 com músicas de fundo, especialmente Owl City. Porque eu pensava que isso era... believe your eyes. Pensavas que era alternativo. Eu pensava que era Postal Service no início. É imitar que eles Postal Service. Já ouviste Postal Service? Não. É imitar. Mas conheces Zac Efron Cutie? Não. Zac Efron? Adoro. Só AIDS Gap, estou a brincar. Não, mas epá, eu curto bué de Owl City, ainda curto. Eles mas tinham... Zac Efron Cutie... Não, aliás, Postal Service eu é... Banda, eu por acaso acho que já ouvi Postal Service. Foi altamente Service. Copiado por essa banda. Mas... Ah, é? Yeah. Se curtes All City, tens que ouvir Postal Service. Eu curto bem da cena toda. Aquela cena mariquinhas. Aquela, assim, não é? Ok. Indie-trónica. Gostas de Indie-trónica? Qual era aquela série americana com o... DLC Show, meu. O DLC Show, que tens de ver essa cena, que isso é de super... Já viste falar essas coisas show, todas. Na Terra dos Ricos. Malta, parem com isto. Eu não sei coisas que vocês estão a falar. Isto é uma... Imagina, eu... Para ti é tipo os nossos anos 80, vai ser esta série, vai ser tipo o teu Michael Knight, o Justiceiro. Olha, diz-nos uma coisa, que planos tens para o futuro? Ah, queres... Ele quer mudar? Queres mudar assim a conversa assim? Quero. Não posso? Fogo. Agora o Alvin não está aqui. Pois não, acho que não vai estar nos próximos tempos. Quais são os teus planos para o futuro? Diz lá. Planos para o futuro? Ok. tu assiste mesmo a... Mas foi sem querer, caras, mas foi-me tosse. Tu assiste mesmo a Totó. Foi bem engraçado. Planos para o futuro. Eu vou licenciar-me daqui a um ano. Já acabas um ano? É tipo Bolonha? Estás a tirar comunicação social, anos. É? Sim, estou a tirar comunicação social. Já vais no segundo? Eu vou no terceiro, mas sou branco. Portanto, tenho que ficar mais um ano. Não, eu simplesmente, eu tenho uma disciplina por fazer, que é francês 1. E francês, aquele... tu tens francês, não é? E é bem estúpido. Francês 1 e há até o francês 4. Normalmente, essas disciplinas são às 8h30 da manhã. Eu era aquele gajo que chegava às 10. Nunca chegava às 8 da manhã. Pois, porque também agora trabalhas, não é? Almoços. Não, mas mesmo antes de trabalhar. Ah, ok. Então, durante 3 anos... eu fui sempre falhando essa disciplina por faltas. Agora, tem preciso de mais 2 anos para acabar. Mas eu vou tentar fazer exame finalista em francês 3 e 4 e vou tentar fazer aquilo tudo num ano. Não é nada interessante o que eu estou a dizer. Tu parles francês? Je ne parle francês. Vou crochet à vez. Estás pronto para o exame. Estás pronto. Eu estou bem à toa. Se quiseres explicações, nós te ajudamos. Je habite à Lisboa. Mas é uma fase interessante, porque eu sou... Eu cresci na internet, sim, no YouTube. As pessoas viram-me a crescer. São um jovem competencial. Há 4 anos eu tinha 4 pelos no bigode, agora tenho 7. Parabéns. Muito obrigado. Mas é uma cena interessante, porque eu sou youtuber. Tenho um estigma. Tu gostas de ser considerado... Não, sei. Catalogado, entre aspas, como... Há um estigma associado a isso. Ah, youtuber. Não, é assim, eu acho que ninguém deve ser... É assim... O que é que um youtuber faz? Depende como há a atitude a chamar isso. Por exemplo, se fores dizer este tipo é um apresentador de televisão, não ficava chateado. Ninguém fica chateado. Ah, o gajo é um apresentador de televisão. Estás a ver? Ele é um apresentador de televisão. Nunca fiques triste do local de origem. Não é? Tipo, espera, como é que é? É mesmo do hip hop, meu. É mesmo aquele texto. Tipo, nunca renegues as tuas origens. Não é? É verdade. Desenvolves inicialmente o teu trabalho que com 16, 17 anos. Mas com a internet vem também muita malta estúpida. Eu posso estar associado à malta estúpida. Sim. Claro, mas isso é em qualquer lugar. Mas agora com o tempo vou tentar legitimizar a minha cena. Solidificar a tua... É possível que sim. Para além de teres... Nem que seja solidificar o pênis. Que aprendeste muitas coisas... Quarta piada de companheiro. Sida! Desculpa. Certeza que aprendeste muita coisa só de fazer aquilo? Olha, como nós aprendemos a fazer podcast e a... Com o YouTube aprendi a editar, aprendi a mexer em bué de cenas, aprendi a trabalhar com bué pessoas. A falar com pessoas, né? A falar, que eu não era dessas coisas. Antissocial, pá, tive experiências magníficas, fui à televisão, fui agora com a rádio e tal. Tudo através do YouTube, nada com o meu curso. Portanto, exatamente. O YouTube hoje em dia acho que tem bastante potencial. E acho que toda a gente sabe isso. É a escola da vida, não é? A escola da vida. Tu tens lá no Facebook, de certeza, que dizer que estudas na escola da vida. Não, trabalhar para o bronze. Ok. Mas, agora, a cena de ser youtuber é uma cena, tipo, para onde é que eu vou agora? É uma espécie de ponte. E eu gostava muito da rádio, gosto muito de rádio e foi... Tive 16 na faculdade, é isso? Parece Germano Saraiva agora, pá. Bom, realmente... Eu curti bué de rádio, de fazer rádio, mas não sei quem sabe. Não sei quem sabe. Eu não sei. Mas gostava muito. Eu não sei. E odeio de quem sabe. É possível. Será que é possível viver do YouTube? Não. Cá em Portugal, claro, não. Só sou claro, gamer. Tens... Mesmo assim, são poucos. Quer dar para a renda de casa? Ou quê? Não dá. Então pronto. Pessoal, esqueçam lá isso. Mês passado recebi 20 euros ou 25 euros. Dá para um almoço no sushi. Mas tem que ser o sushi san, que é buffet. Sim, buffet. Ora, exatamente. Exatamente. E o sashimi é ilimitado. Fantástico. É a parte que eu gosto mais, teve a admitir. Mas pronto, para o futuro, o que é que vocês acham que eu devia ser? Pá, não sei. Eu acho que... Acima de tudo devias ser altamente, que é aquilo que estás devia a ser agora. Alto. Portanto, nunca mudes. Nunca mudes. Choca aí. Fiz um bro five. Mas eu tenho... peço desculpa, estou aqui a interromper-vos. Não. 30 segundos. Eu tenho uma cena... É possível que eu gostava de ser, talvez... Eu não sei, eu gostava de experimentar comédia, gostava de experimentar... Eu gosto bastante de rádio. Pá, gostava de ser bué locutor, animador de rádio. Era a minha cena. Eu gostava muito de ir para a rádio. Era o que eu gostava mais de fazer. Por exemplo, televisão. Tu tiveste uma experiência no CC? De vez em quando vamos lá ao CC, eles pedem para ir, porque eles querem-nos. Mas não gostas tanto ou preferes... É uma cena mais... É mais uma cena mais fútil, não curto muito dessa... É o próprio... Não, o YouTube não é, é mais fixe, por acaso. Mas a televisão é muito... Epá, é uma seca do caralho. O que é que estás a fazer, Pedro? Estou a fazer um snap. Eu estou a tentar aprender para que é que serve o Snapchat. Mas o que é a televisão hoje em dia? Tipo, não há televisão. Tipo é o quê? 1760, 300, 400? Tipo, a não. Televisão está com medo. Há um programa agora na TV bastante interessante com a Kelly Barron. Love on Top? Não, a Kelly Barron, a namorada do Pedro Guedes, a brasileira. É muito não bom, sei quem é. É boa. Acho que tu gostas por causa do conteúdo do programa, não é? Olha, tínhamos outro viral da semana, mas se bem que não aconteceu na internet. Aquela taróloga. Qual? Que disse que... Ah, a cena da taróloga! Que levar na boca... Era na boa. Na boca. Não, não aconteceu na internet, mas aqui nenhum acontece... Estás a perceber? Estás a perceber o que aconteceu? Taróloga? Podia ser tu, meu! Tipo, o quê? Mas assim, mas como é que... Não, a cena é, num canal generalista, tipo, a uma hora decente, está uma fucking taróloga a falar e só diz merda. Uma gaja que baralha as cartas e com o que sai... Inventa histórias, estás a ver? A tua vida depende de cartas e tu nem sabes se aquilo corresponde à verdade, não é? Eles parecem. Eu fico totalmente. É uma cena. Eu fico à toa. É um canal generalista. Se aquilo fosse no 144 Tarólogos TV, tudo bem. Se houvesse um canal dedicado no a meio, assim que está a passar aquilo. Por amor de Deus, parem com isto, man. Parece que somos um país de atrasados. Metam o Diogo Sena no lugar. Sim, ou eu nós... quero dizer, calhou-te a balança, vais morrer. Já não vais ter filhos. Vais morrer com eles cheios. Eu sou bué contra essas cenas. Tipo, os meus avós influenciam-se bué à base disso. Tal como influenciam-se da própria religião em si. Parece claro. Que estão presos. São gerações diferentes também. Não é pá, mas parem de fomentar. Ok, dá dinheiro. Curto. Bom, é fixe. Estás a ver? Não... É fixe se tu estiveste a ganhar o dinheiro, não é? Pois. É um roubo, man. Olha, está a chegar aquela altura em que fazemos aquela pergunta. Fiquei muito revoltado agora neste preciso momento. Espera aí. Não fiques revoltado. A outra que faltou. Qual? O que é que é? Ah, pois é. O que é para ti comédia incrível? O quê? O que é para ti comédia incrível? Comédia incrível? Sim. Isto é alguma cena vossa ou o quê? Não sei. Comédia incrível? Querem que eu diga o que é que eu curto? Há 4 episódios fizemos esta pergunta e correu bastante mal e agora estamos sempre a fazê-la. Eu posso dar exemplos de comediantes que eu gosto bastante. Mas dá-nos um... Comédia incrível é... olá! Afinal ele não foi despedido! Afinal havia outra. Então, tudo bem? Estamos a pergunta da comédia incrível? Sim! Também inacreditável. O que é que é... Eu vou para o Pauli. Que é comédia incrível? Peraí. Pessoal, tivemos a enganar-vos. Nós estávamos a dizer que tu tinhas despedido do podcast. É como que é incrível. Como é que era? Já chegaste nos últimos 10 minutos, Alvin, basicamente. Podes fazer 3, 4 perguntas ao Diogo, que agora queremos dar um bocado de protagonismo. Eu estou a tentar perceber o que é isso da comédia incrível. Queremos te dar protagonismo, amigo. Porquê que não escolheste uma rádio? Adoro a FM. É meu fixe, adoro. Uma questão, comédia incrível é o quê? É o quê? Isso. Não sei, pá, diz-nos para Pedro! Ti. Pedro! Okay, o que é acordar às 5h30 da manhã? Tu acordas a que horas, Alvin? Acordo às 10, 11 da manhã. Ah, ok, não. As horas que eu acordo. Mas eu trabalho imenso, sabes? Eu sei que trabalhas imenso. Eu sei que estás onde estás. É verdade. Estou a adorar essa onde é que eu estou? Eles já me disseram isto, mas eu também fiquei tipo, onde é que eu estou mesmo? Estou no YouTube. O que é comédia incrível? Eu não estou a perceber esta pergunta. Não estás a perceber. Fernando, temos que contar que nós despedimos neste podcast. Ah, pois foi. Criamos um cliffhanger até agora. Yeah, o pessoal ficou bem. Mas triste. Pronto, foi só uma brincadeirinha de mau gosto da nossa parte. Boa. Isso vai originar comentários jocosos. Olá. Estou a fazer um snap agora. Olá. Yeah. Olha, já promovi... És boa do snap, meu! Já promovi a nossa festa dia 18 aqui. Também se quiseres convidar as nossas pessoas para dia 18. Portanto, Fernando Alvim vai comentar o jogo. Bora. Vai ser bom. Há todo um Rito Alvar em mim. Um Gabriel Alves... Escondido. E eu acho que isso vai ser uma oportunidade única para nós nos revelarmos. Quem sabe não começa ali qualquer coisa. Qualquer coisa bonita. E... Alvin, queres fazer a pergunta? Para comentar o jogo, diminuam o campo de futebol para 30 metros de comprimento. Assim é que comenta-se bem. É tipo, há sempre perigo. Há sempre perigo. Diz-me uma coisa. No meio campo há um perigo incrível. Como é que tu viste a tua equipa, não é? Este ano? Fico os olhos. Típico. E a verdade é que perderam outra vez. Gostava que comentasses isto. Nós não perdemos nada. Perdeu o campeonato? Nós não ganhámos. Sporting I used to know, não é? I used to know, exatamente. Aquele que era campeão. Pronto, já foi há 3 anos e meio. Eu vi o Sporting com muita alegria. Até ao dia que chegou o derby com o Benfica em casa, e eu pensava que íamos ganhar tipo uns grandes 5-0, perdemos 1-0, e a partir daí fiquei logo... Mas sabes que se nós não tivéssemos empatado com o Tondela em casa... tínhamos ganho o campeonato. Se a minha avó tivesse rodas, era uma bicicleta. Olha, e se eu tivesse outra coisa, pernas, era um alien. O que é feito daquele teu amigo, aquela blogger, que as pessoas diziam que era muito parecido com o Nogueira? O Nerve. O que é feito? Fez um vídeo há 6 dias. Pá, ele está sempre a enrolá-las. Não, é tipo, ele... Ele também enrola. De... Sempre a enrolar gajas. Mas pensaste que era gansas. Nada ilegal. Nada. Mas gansas também. Não, tipo... Ele trabalha comigo na WTF, que é um produto de nós, que é para competir com a Mosh e tal. Uhum. Esses tarifários jovens. E ele vai fazer cenas para a marca, mas por enquanto... Mas ele agora não tem feito tantos vídeos. Ele no YouTube está... Pá, eu acho que agora vai recomeçar. Que eu acho. Eu mas o que é que ele deixou de fazer? Ele há 6 vídeos. Porque não é... Tipo, ele agora faz podcasts também. Ele tem um chamado O Melhor Som. É muito fixe, já participei. Ah, e é tipo... Eles dão já vi isso. Eu não vi. Tem um tema e é tipo o melhor som e tem que eleger durante aquela hora o melhor tema, o melhor som para um determinado tema. Eu fui quando foi uma cena de infância. Escolhemos... Mas é escolher músicas, é isso? Escolher músicas. É o melhor som para um tema. Então ele tem tipo diversificado, tipo, tem ido para a cena de fazer músicas, etc. Ele tem saído um bocado do YouTube. Que ele diz que já não é bem a cena dele, mas eu acho que ele agora vai voltar. Quem é o melhor YouTuber agora? Ele não está aqui, O segundo melhor, depois daquele que nós vimos ontem, que esse aí, foi te chorar a rir. Paulo, espera. Eu sou o segundo melhor. Não. Queres que eu gosto com ele? Pelos vistos. Como é que é? O Sarcásio. O Sarcásio. O que eu me ri ontem, ele pegou uma. Eu vou contar. Ele pegou uma partida à namorada. A namorada estava a dormir. O Sarcásio fala ele mistura português, brasileiro, angolano e. Espanhol. Isto é vídeo fetiche do Fernando Alvim, não é? Ah, pá, sim, eu falei nisto da outra vez. Ah, pá, não, mas esta história é muito boa. Sim. Conta. Pá, ele é uma história, é de rir, é de ir às lágrimas. Ele prega uma partida grande à namorada e ele vai pôr chantilly. Chantilly é... Ele fez vai, um vídeo sobre isso? Ele fez um vídeo, a namorada dele estava a dormir e ele colocou chantilly. Tu sabes o que é que a namorada fez? Levantou-se e pôs chantilly na cara dele. Como é que ele chama? O Sarcásio. O Sarcásio reagiu muito mal. Disse assim: não vale a pena brincar. Porque que havia alguma necessidade, disse ele, de fazeres isso? Ok, eu quero ver tão mal que é Sarcásio. Sabes quantos vídeos ele faz por dia? Não. 10. Ele trabalha mais que tu, Alvin. Ele faz 10 vídeos por dia. Ele faz 10 vídeos por dia. Yep. Para receber um décimo do que pudera, percebo porque é que. O gajo, olha. Quando ele já foi entrevistado na RFM e quando foi lá, eu fui ver naquele próprio dia quantos vídeos ele tinha feito, uma cena assim, e as visualizações totais desses vídeos do próprio dia: 1.400.000. Toma, chupa, basicamente. Chupa, money bitch, chupa, fame. Obrigado, swag. Ganhou 30 euros nesse dia. Não. Ganhou para a Emília e tal. Altos. Ok. Fumo. Very sad. Alguém tem uma câmera? Yeah, bora! Olha, vamos agora fechar, não é? Que aqui. É as três coisas que o fazem dizer obrigado à internet, não é? Sim, três coisas que te digam obrigado à internet. Pornografia, não é? Sim, duas. Isso. Duas. Coisas só agora. Exato. Eu escolhi mesmo pornografia, porque safou-me imenso. Sim. Durante a adolescência toda. Se não houvesse pornografia, altura... tinhas de perguntar aos teus pais como é que se fazia. Filho, o que é que vais fazer? Oh, mãe, mas vocês na altura era tipo papel? Vocês viam em papel? Tínhamos revistas. Tínhamos cassetes dos pais. Dos pais. E dos imagina a confusão que isto era. Era muito mais perigoso. E se íamos a um videoclube, passávamos pela humilhação do dono do videoclube. No outro dia. Olha, que esses filmes não são para si. Ou contava aos pais. Tenho duas histórias muito interessantes. Há uma história muito interessante. Por falar em videoclube, fui ao Cassem e encontrei um Blockbuster fechado. Ainda tinha a cena do Blockbuster. Muito interessante. E outra cena. Eu também já vi pornografia em VHS. Porque estava a ver as cassetes do meu pai e estava lá a dizer concerto de Phil Collins. E eu, isto é pornografia. Isto é absolutamente ridículo, pai. Então fui ver pornografia. Não é, pai. Bem jogado. Bem jogado, não é? Yeah. Muito bem. Mas pronto, só para dizer que também sou antigo. Deixa-me só dizer-te que uma das maiores sensações, das sensações mais estranhas e dramáticas era justamente se, a meio de um visionamento de um filme porno, entrava alguém na sala. Yeah, e porque, aquilo... porque os vídeos demoravam a tirar a cassete e fazia um barulho imenso. E não era fácil. Não havia tempo para subtilezas. É assim, tu, quando tu querias, não podia estar ninguém em casa, tinhas que... Era uma cena mais... Mais programada, estás a ver? Era uma cena mais, como é que eu ia dizer, mais formal. Sim, mais... não era só, não tenho sono. Era uma espécie de... O que é que eu vou fazer? Era aqui uma coisa vocês até acendiam velas e tal, tudo preparadinho para fazerem a vossa giga-joga. Hoje em dia, pegas no telemóvel, pumba, 5 minutos está feito. E sou eu. Exatamente. Sabes que isso prejudica-te imenso para depois para a performance sexual, não sabes? Não. Sim. Foi só uma vez quando que aconteceu. Fazes... É o Image Fap e esse jeito, não é? Quando fazes... Os amigos meus já me contaram. E qual é a outra coisa que faz qual dizer outra coisa assim? Pornografia. Eu queria outra coisa que me faz a... Eu trouxe também uma espécie de agradecimento, obrigado internet, porque me arranjaste emprego. Exatamente. Era isso que eu queria dizer. Eu trouxe assim também... estas cenas, não trouxe um vídeo específico. Não. A internet de é... De facto, se não fosse a internet... Estava tipo com a maioria dos meus amigos. Na miséria. E agora não estou. Estou a vivê-las. Comi empadão hoje de manhã. Mas, mas era um agradecimento à internet por possibilitar a qualquer parvo ficar mais ou menos com tempo. Visualizações e tal. Os teus amigos da grande estão sem emprego? Do meu curso é muito difícil arranjar emprego. Qual é o teu curso? A comunicação social. É muito difícil. Muito. Tenho um amigo meu que já acabou o curso, agora trabalha, vende bilhetes num museu qualquer. Yeah. E tá bem na vida. Pois há aqueles que não estão, que é a maioria. Tenho um amigo meu, ou estão no Observador a ganhar nada, ou não estão no Observador a ganhar nada. Eu sou freelancer para o Observador às vezes. Às vezes. Parabéns. E a última é? Eu tinha mais uma, mas vão falando que eu esqueci. Pornografia? Ah, era duas vezes pornografia. Mas eu tinha mais uma cena. Eu já não me estou a lembrar. Qual é a tua atriz fetiche? Jessica Ataíde. Olha, verdade, não, não gosto nada da Jessica Ataíde. Não é nada contra ela, mas ela arma-se em gorda e tipo, ela não é gorda. Quem? Para. Eu gostei da frase. Quem? A Jessica Ataíde. Também tens um fetiche com a Jessica Ataíde. Casou, a miúda, deixa-na. Ela é fixe, ela deve ser fixe. Mas ela, tipo, ela lançou, eu vi que ela lançou fixe um livro. Onde? Na vida? Há uns meses, não sei, há uns anos. A dizer, tipo, uma cena de sobre o corpo. Como se ela fosse bué comum. Ela é bué pouco comum, ela é grande super modelo. Tipo, como se ela fosse bué relatable. Não é, eu é que sou relatable. Look at my belly. Yeah. Nós é que somos relatable. Aliás, nós tens todos assim mais ou menos o mesmo tipo de corpo. Tu estás na parte mais magra, não é? Mas eu estou num metabolismo também mais acelerado. Isto da juventude. E mesmo assim estou obeso. É uma coisa impressionante. Foi nessa altura que quando comecei. Claro, a Jessica até pôs-se aqui... A mostrar o seu rabo, 13.744 gostos. Holy pois bem. Fucking Jesus. Bitch freedom. Eu também metia gosto. Bem, vamos fechar então. Se mostrasse o teu rabo, alguém. Não, era pornografia, um obrigado internet da cena toda e era o Neon Cat. Não era. Opa, já não me lembro. Isto é absolutamente ridículo. Olha. É que eu tinha. Ok. Mas olha, vamos falar. Foi boa. Queres encerrar, Alvin? Isto é o potássio episódio mais longo de sempre do Obrigado Internet. Porque chegou ao Alvin. Verdade. Vamos acabar com isto, ok? Chega assim ao final mais um episódio do Obrigado Internet. Não se esqueçam de nos assinar no vosso agregador de podcasts de eleição, seja ele o iTunes ou outro que vocês gostem mais, para verem conteúdo extra e terem acesso aos bastidores do melhor podcast do mundo. Sigam-nos no Facebook e também no Instagram. Obrigado ao Dioxena. Obrigado a vós, Alvin. Obrigado por chegares. A tempo, sempre. Cheguei a tempo. E os ouvintes estão bastante felizes. Bem, obrigado então por teres aparecido e teres curtido na internet connosco. Muito bom, gosto muito disto. Foi fixe. Para outras coisas, mandem mail para... Lembrar das cenas para a próxima. Pois é. Ora, para outras coisas, mandem mail para correio@obrigadointernet.lol. Para finalizar, obrigado à Antena 3 por gentilmente ter cedido o estúdio. Até para a semana e já sabem... Curtam a vida!